en las nalgas de mandarín. Então, este desafio que hoje vos trago vai falar de remake do Memento. Estão a par? Sim, vi as notícias. Sim. Pronto, e depois de modo muito, muito geral do Star Wars. Para falarmos depois um bocadinho do novo filme. Ok? E tudo o que está a ser especulado e falado por essa internet fora. Certíssimo. Então este desafio é assim. Um bocadinho complexo. Ui. Cenário 1 é um cenário onde vocês, qualquer filme que vocês vejam para sempre, quando acabarem de ver o filme, esquecem-no logo. Estão a ver? Certo. Ok. A não ser que, antes de verem esse filme, que pode ser um grande filme que vocês adorem e depois vão esquecê-lo, a não ser que antes vejam o Paixões ao Luar, que é um filme de 1995 em que o Bon Jovi faz de pintor. E pai, nunca vi isso, okay? E estou agradecido que tiveste isso. Okay. Sempre, ok? Antes de cada filme tem que mamar que com o Paixões ao Luar. Logo aquilo a seguir, não é? Exatamente. Se não virem primeiro o Paixões ao Luar, vocês depois vão se esquecer do outro. Ou seja, okay? Isto é como se fosse aquela droga que as pessoas esquecem no dia a seguir, não é? A não ser que vejas o Paixões ao Luar. E diz-me lá o título em inglês do Paixões ao Luar, que o seu Joaquim não tinha em português. Moonlight and Valentino. Moonlight and Valentino. É só por... é com o P. Goldberg também. É isso que eu ia ver, sim. Alguma gaja de jeito, pelo menos compensasse. Mas é com o Bon Jovi, a personagem do Bon Jovi não tem nome. É só The Painter. O gajo é só pintor. Prometo. Tem o cabelo comprido? Estava naquela fase, estava a deixar crescer. Ok. Bem, vou já pesquisar aqui. Diz o resto que já vou ver se tem alguma coisa que vai dar. Pronto, este é o cenário 1. Ou vocês desculpa Miguel, quanto tempo é que demora o filme? O filme, pá, deve ser para aí umas 2 horas. Ui. Tá, mas estou a ver que tem aqui a Gwyneth de Paltrow, já não eram 2 horas. Tem. Mas é um filme tipo Mulherzinhas, é? Que aquilo é só com gajas. O Bon Jovi e tínhamos que estar com atenção ao filme, ou todos os dias podíamos estar no telemóvel, no computador? Não, tinham que estar com atenção ao filme. É muito complicado. Diz lá a outra parte. Tinham que ver o filme todo. A outra parte era irem ao registro civil e mudarem o vosso nome para Falcona Milenar. Ok? Ficavam a chamar-se para sempre Falcona Milenar. Ah, bom dia, Falcona. Ah, lá vai o Falcona. Mas diz-me uma coisa. Mas eu tinha só que mudar no registro e depois podia dizer que me chamava outra coisa, ou tinha que toda a gente me chamar? Não, toda a gente tinha que chamar Falcona. Sim. Não, ou seja, passado 10 minutos, a pessoa te chamava um cona, não é? Porque... Mas se fosses ver o bonde, chamava-me de cona Falcona. Ai, meu Deus. Epá, isso é complicado. E isso é para sempre? O Moonlight and Valentino? Ou é só durante um ano? Era para sempre. Era tudo para sempre. E o nome Falcona também era para sempre, sim. Ah, é um desafio difícil, Deus. Eu sei. Pedro, queres começar ou não? Eu estou indeciso. Sim, posso. Eu não me quero chamar Falcona. Há poucas coisas que eu faço questão. Sou uma pessoa que serve a muita coisa, mas chamar-me Falcona. Pá, agora, o problema do Bon Jovi era que acabavas por te habituar, não é? Mas o problema é que tu, com miúdos, devias sempre... perceber, quer dizer, já é complicado arranjar uma horinha ou duas para ver o que é que seja. E tinhas que arranjar sempre umas 4, que era primeiro para ver esta porra com o Bon Jovi e depois ainda o que querias. Pois é, o filme. Muito complicado. Opa, mas imagina que isto é tipo o síndrome de Estocolmo, não é? Passado um mês, adoras o filme do Bon Jovi, já nem vês mais nada. Começas a ver, acabou o Bon Jovi. Eu acho que vou para a Falcona. Porque eu não consigo, eu tenho que ver séries 10 em 10 minutos todos os dias. Imagina agora, se sempre quisesse ver qualquer coisa, tinha que estar para o Bon Jovi 2 horas. Não dá. Não dá, prefiro Falcona, tipo 6 meses de vergonha e depois um gajo habituado. O problema que eu vejo aqui é, imagina, tu estás em casa, o telefone, tu um amigo teu diz, epá, olha, tá, vai começar um filme espetacular agora na RTP1. Tu não podes ver, porque tu demoras a ver o filme do Bon Jovi e o outro filme acaba. Percebes? São esses tipos de chatice, mas tirando isso. É que até para o engato não é que era capaz de ser um nome que funcionava bem. Falcone. Não sei. Podia ter potencial, não estou a pensar. Não sei que tipo de engato é que tu andas à procura, mas a minha ideia seria mais ali uma bela festa do chouriço. Mas estamos empatados. Miguel, vais ter que desempatar isto. Miguel, explica lá onde é que está o truque. Epá. Até eu próprio estou indeciso como. Fizeste um desafio que não sabe resolver. Isso é arredamador. Está aqui uma bela charada. Mas eu nesta estou com o Pedro. Também não me queria chamar Falcona. Eu ia para o filme do Bon Jovi. Repara, também isto também tem que ver uma coisa. Que é aquilo que tu fazes, se a tua linha de trabalho ou o teu tipo de vida, tu és uma pessoa em que te chamam muito pelo nome, não é? Sim, é verdade, sim. Se fores um gajo que anda na tropa e és o 54, e o Falcona, assim. Tu depois podias dizer às pessoas para te chamarem Falcon, quer dizer, até ficava com pinta. Ah, não, mas chamem-me por Falcon, em vez de ser Falcon, e ficava uma coisa com pinta. Eu acho que era a melhor opção, honestamente. Há aí tantos nomes horrorosos e as pessoas nem os chamam por esses nomes, chama tipo por outros, quais uma como. Exato. Eu acho que depois traz sempre problemas. O nome traz sempre problemas. É complicado. Eu acho que era. Olha, se a polícia te mandasse parar e visse que eras Falcone, e passava multa, passava-se a rir. Eu acho que escolhi o Falcone. Sim, ganhou. Não tinha problemas. Ganhou Paixões ao Luar. Pá. Não tinha problemas, cara. Como é que se chama o filme? Paixões ao Luar. É Moonlight and Valentino. Esse Valentino é uma pessoa, tem uma gabardina. É, Miguel, mas agora explico uma coisa: porque se o tema era o remake do momento, porque é que a gente está a falar disto? Vai ser o quê? O quarto episódio e já estamos a aldravar isto. Já vejo que isto tem nada a ver com. É o episódio em que as pessoas se atiram para baixo do comboio. Não, nesta altura, depois daqueles 100 likes que a gente teve antes do primeiro episódio, já temos 20 só. Já. A fazer até um mas, like. Vamos então aqui aplicar a nossa magia da rádio então, e perceber onde é que isto vai colar, com quê? Então, mas ó Miguel, diz lá então, é para falar sobre o quê, este desafio? Então agora falar um bocadinho sobre o remake do momento. Ah, que pois, vocês... isso, eu vi isso duas ou três vezes só assim no scroll do Facebook, mas ainda não li a notícia. Quem é que está por trás dessa... Epá, não é ninguém muito conhecido. Mas é filme também, né? Ou é série? É filme também. Eu também não li filme, a notícia, é vi só o título. Pá, eu não sou contra, sabes que há muita. Já houve muitos remakes e muitas notícias dessas que o pessoal ficou logo maluco e começou a falar muito mal, etc. E depois, pá, 50% deles quando saem é. Vês o efeito inverso, que é toda a gente a falar muito bem e que foi muito bem pensado e que até foi bem aproveitado. Eu acho que quem não quer não vê, tu nunca estragas o original fazendo o remake. Aliás, tu tens N remakes, assim, tinha que procurar agora, mas lembro-me do Scarface. Eu lembro-me de imensos remakes que foram feitos que acabaram por fazer os filmes melhor e deram outras profundidades e outras dinâmicas ao filme. Depois, claro. Isso também depende muito da geração. Eu gosto muito de filmes que foram remakes da minha geração, que é The Thing, sim, The Fly. The Fly, que é muito melhor o remake do que o original. Percebes? Mas provavelmente não é para um gajo que foi a cinema em 1950 e qualquer coisa e acha que era desnecessário. Não sei, é capaz, mas sim, eu estou-te a perceber. No momento, o que eu acho é que. Pá, foi um filme de baixo orçamento, de recursos limitados. Pá, não sei, talvez os gajos agora queiram pegar nisto e fazer, sei lá, efeitos especiais, CGI, sei lá, não faço ideia, mas querer dar outro. Ah, eu acho que, pelo menos normalmente, quando são estes remakes assim de filmes que foram muito bons e aclamados pela crítica, eles acrescentam sempre qualquer coisa diferente à história para não ser um remake chapado. Não é aquele exemplo de remakes, por exemplo, de filmes asiáticos ou qualquer coisa. Aquilo basicamente é a mesma história, mas noutra língua. Pronto, aí acho um bocado desnecessário, percebo a ideia, né? Abris outros mercados e tens muita gente que só vê na própria língua, ou quando é a versão americana, etc. Eu percebo a ideia de mercado, mas aí a ideia criativa choca-me um bocado mais do que estes remakes que são feitos, neste caso, né? Uma versão norte-americana para outra versão norte-americana. Pá, mas em que se acrescenta sempre algo, apanha-se lacunas do filme, ganham-se outras ideias. Aposto que, quase de certeza, que apesar de ser um remake do momento, que vai ter lá uma ideia base do momento, mas provavelmente vai ter personagens completamente diferentes, uma história completamente diferente. Creio eu, espero eu. Não é? Musical, vai ser um musical. Mas isto faz-me lembrar também um bocado aquela história do ódio do ódio do contra o remake do Ghostbusters. Sim, são sim, gajas, sim. Porque pronto, tu tens direito aos dois lados da questão, que é, há sempre aquela malta mais moderada que diz, epá, calma, temos que esperar para ver, e se calhar, tão, tão, tão, tão. Pá, mas depois eu lembro-me de Robocop, lembro-me do Total Sim, Recall, sabes, desgraças. esses remakes agora há pouco tempo, que toda a gente dizia, pá, calma, calma, calma, que isso vai ser espetacular. Foi mal, foi Foram muito mal. muito Sim, maus. mas tens, por Agora. exemplo, tens um recente também, e aí pode acontecer aquilo que estás a dizer, que as pessoas que viram há 30 ou 40 anos acharam desnecessário. Mas, por exemplo, o True Grit, foi para aí há 4 ou 5 anos, não foi? Dos Coen. Pá, Sim, eu vi na sim, sim. altura que saiu, vi o original e achei o remake muito melhor, pá, claramente superior. Tem mais espaço temporal entre os filmes, é verdade. Pá, mas olha, os Batman, também quando se falou que ia-se fazer o remake dos Batman do Tim Burton, né, que o Nolan ia pegar e ia fazer o remake, pá, qual é a necessidade? Nunca vai ser tão bom como os do Burton, naquele ambiente, etc. Pá, e na minha opinião, são completamente diferentes, não é? Os do Tim Burton têm ali um estilozinho que é único, mas acho que foi bem feito, quer dizer, foi um reboot bem feito da saga e que acrescentou coisas novas e uma perspectiva diferente. Quando saem as notícias, eu nunca fecho, é aquilo que tu estás a dizer, digo sempre calma, vamos ver o que é que vai dar. Eu, pá, já vi muitas notícias que. Eu lembro-me quando disseram que iam fazer um filme do Facebook, por exemplo. Minha Nossa Senhora, foi o ridículo nessa internet. Como é que é possível fazer um filme do Facebook? Isto é absolutamente ridículo. Blá, blá. E depois foi para mim o melhor filme de 2010, 2011, já não sei quando é que foi o filme, foi o da Social Network, que era absolutamente fenomenal o filme. Portanto, é pá, eu digo sempre: esperar para ver. E depois, o que pode Mas acontecer até é: sai o filme, começa, acho que as primeiras críticas são terríveis e que aquilo é como este Old Boy recente que fizeram. É pá, que eu nem sequer fui. não Depois também vi, não fui ver porque as não vi, críticas também foram não vi. terríveis. E portanto, quando eu comecei a ver que aquilo era terrível, que era, não era tão bom como o original, epá, nem sequer fui ver. Eu espero sempre para sair e para ver o que é que dizem. Você já tem bilhete, posso dar o meu? Não. Mas anda a controlar as salas para ver se aquela Queres merda que eu não. seja honesto? E se calhar Você vamos já perder tem? aqui muitos fãs, ou não? Eu estou-me a cagar para a estreia do Star Wars. Epá, eu Então. só vi os três primeiros, o 4, o 5 e o 6, eu nem sequer vi o 1, 2 e o 3. Não Não, pá, viste? é um fenómeno, passa-me um bocado ao lado. Então, Carlos, disparate Epá, é isso, pá. queres que o Caldrave, como tu disseste no teu blog, eu passo ao Aldrabar? Não, já vi, são muito bons. É, são assim, nem bom nem mau. Posso Aldrabar se quiser. Epá, não, eu acho que só quem nasceu naquela altura e que apanhou aquele impacto todo, nível ficção científica e tudo e mais alguma coisa, é que deve ter. Pá, que vibra com aquilo e eu percebo, não é? Eu lembro-me de ver, quando a primeira vez vi o Star Wars foi o quê? Não sei, tinha pá aí 20 anos, há 10 anos ou isso, e vi os três primeiros e pá, e achei engraçadinho e tal, mas não. Vamos perder fãs como o diabo, porque eu estava a dizer é engraçadinho o Star Wars. Se calhar vão-me calar, falem vocês. É, É pois melhor, não é? isso depois corta-se, isso Não, depois é que ainda o corta-se, outro dia é disse que achei o isto Knock Knock giro, vai e ser estar a dizer muito, que achei o Knock Knock muito, giro e depois muito que o. editada. Esta parte vai ser muito Pois é, melhor, eu editada. vou-me calar. É porque depois a gente mete É, eu vou pedir para aqui. cagar e já volto. Temos uma Sim, ou música assim falamos depois. do filme do Bon Jovi, É, o Bon Jovi é muito o bom. resumo, não Falamos é? mais um bocadinho. Depois descrevemos como é que é o Bon Jovi a soltar o cabelo com o sol por trás, em câmera lenta, estás a ver? Cabelo Já percebi a ideia, sol. Pedro. Pronto, eu vou pedir para cagar e já volto então. Vai, até já. Queres Não, mas começar tens tu, todo o Pedro? direito, tens todo o direito. Claro. Tens todo o direito. Boa, obrigado. Tens Já me todo o sinto direito. menos mal. Agora, em relação à estreia, pá, eu não vou à estreia porque é uma quinta-feira e não sei se vou conseguir ir. Mas aquilo que me chateia nisto tudo, eu até nem me importava de ir passado 3 semanas, é que depois vai toda a gente para a internet e para o Facebook e dizer que espetáculo, afinal o mau é o Luke Skywalker. Não é? E era isso que eu queria evitar. Eu gostava de estar lá e apanhar aquilo de surpresa. Então, por isso é que tens que ir logo ao Eu vou início, saber que gostas de apanhar de não? surpresa, Pedro. Mas és fã, Pedro? De apanhar de surpresa bastante. Sou. És fã? Sou fã Hardcore de. fã? Pá, não sou hardcore. Não sou hardcore. Mas gosto do universo. Porque o Star Wars é uma coisa tão rica que eu acho que até há pessoas que gostam de Star Wars que nunca viram os filmes. Isso é, pois é, eu estava a pensar, Percebes? isso é uma frase bonita E que eu tinha dito, conhecem, não tendo vindo o conhecem. 4, 5 e 6. Eu gosto do universo, sim, gosto do universo. Agora é tarde demais. Ah, pronto, desculpa, fica lá. Mas estás expectante? O que é que tu achas? Eu estou bastante. Epá, eu adoro os filmes, os antigos, vi-os todos em puto várias vezes. Foi daqueles clássicos mesmo incontornáveis da minha infância. E, pá, e os novos, eu lembro-me que na altura vi a Ameaça Fantasma, até achei piada. Claro que agora já reconheço que é um filme, pá, muito fraquito, filme que engonha muito, com muito pouco conteúdo, pouca dinâmica, que foi uma desilusão. Mas na altura eu lembro-me que achei piada. O Ataque dos Clones gostei imenso na altura, hoje também já não gosto tanto, e o terceiro também achei piada. Epá, sempre foi uma série que, pá, que me fascinou de alguma forma, sempre. E agora para o novo mantenho expectativas altas, e acho interessante esta coisa que o J.J. Abrams e todo este marketing está a fazer, que é de tentar, epá, não só ir buscar aqueles fãs antigos, mas de conseguir pessoal novo e de fazer com aquelas mensagens de pá, vamos lá acreditar, vai ser desta, sei lá. Acho que isso é sempre porreiro, não sei. Claro que um gajo é sempre um bocado naif nessas coisas, mas e que se calhar aquilo não vai ser nada de especial, mas vamos ver. Ah, pá, mas se tiveste que gastar dinheiro para ver um filme nessa semana, olha, o máximo que pode acontecer é o filme ser uma merda. Tu vês lá, desiludido, não é? Sim, é verdade, é verdade. E chegares a casa e queimares os teus 850€ de bonecos que já compraste. São pouquitos, tenho aqui também umas cartas e umas bregadas. Eu não comento. Ando agora mais com essa febre, mas de resto. Epá, os trailers têm muito bom aspecto. Um gajo tem que dar a mão à palmatória. Sim. Não, não sim, nesta, sim, neste podcast não diz isso. Diz dar as nalgas à palmatória. Um gajo tem que dar as nalgas à palmatória. Aquilo está muito bem trabalhado, está bem montado. E muita malta está a dizer: ah, trailer da Ameaça Fantasma, aquilo também. Epá, era porreiro, mas era uma ganda mexorde. Aquilo o Lucas mandava para lá tudo. Aqui há, eu acho que há ali outro toque. Epá, vamos ver, mas posso estar enganado. Claro. Pode ser, pode mas, acabar mas um toque retal. Vamos ver. Então, e achas que o Luke é mau ou o quê, Pedro? Não, não eu acho. Também acho que não. Pá, acho não que era banhado. Seja... É, acho que fizerem essa é merda. O que eu acho é que o gajo vai ter um papel tão mínimo, percebes? Achas? Acho que o gajo até vai entrar para fazer a ligação, não sei. Ou um flashback então... manhoso e o gajo já está. Pode morto, ser que ele te apanhe de surpresa, Pedro. Isto assim não há condições. Pá, não, pá, é um boicote. Isto é um falar, boicote com, falar com um dissidente destes, não estava à espera disto. Acho que é melhor a gente parar isto, que eu vou buscar um barrote que tenho ali comprei. Está feito. Para lhe alisar as malas. Estou à espera. Estou a caminho.